Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, meu querido. Tudo jóia? Não. Nós tínhamos, você deve lembrar dele, o Flávio Ascar, que Sim, ficou faleceu? Junto, faleceu, 40 anos junto comigo, morreu essa noite de AVC. Teve um AVC mesmo, AVC, querido? AVC, foi enterrado hoje às 11 horas da manhã. Mas poxa, engraçadíssimo, ele me lembro até te acompanhando de manhã, direto, várias vezes até eu mandei mensagem também. É mesmo, cara, meu amigo no Face, é, né? É verdade. Uau, querido, pô, que droga, uau. É, seu... Assim, né? Eu não tô querendo dar uma de pseudo... filósofo aqui, mas a única certeza que a gente tem na vida é essa, né? É, a gente é como pote de requeijão, a gente tem a data de validade no fundo, viu? E não adianta tentar fugir, né? Não, não adianta. Olha, seu convidado já está na linha, Marco Antônio. Tá. Vamos lá. Tá, uau. Tá, obrigado, querido, tá? Gente, o nosso programa, então, hoje, a entrevista que a gente vai fazer é com o grande Evandro Berlesi, tá? Falar um pouquinho dele aqui, tentar resumir, tá? Ele tem um histórico assim, super bravo e empenhado em fazer filmes, mas vou tentar aqui resumir, tá? Ele nasceu em Porto Alegre, mas a carreira dele como diretor, produtor, roteirista, se firmou em Alvorada, que é na região metropolitana de Porto Alegre, tipo assim, o ABC paulista, a versão gaúcha aqui. Ele é, como eu falei, diretor, produtor, roteirista, e ele idealizou o projeto Alvoroço e a produtora Alvoroço Filmes. Basicamente, esse projeto, essa produtora, ela, a intenção é fazer filmes, o intento deles é fazer filmes quase no sistema mutirão, ou seja, com todo mundo ajudando, e basicamente, e a esmagadora maioria das pessoas de frente às câmeras ou atrás, dá para dizer que a maioria é de pessoas de lá, de Alvorada mesmo. Ele fez vários filmes, vou citar alguns aqui, né? Então, em 2008 ele fez Dá um Tempo, foi dirigido em parceria com o Rodrigo Castelhano, sobre a louca paixão de um office boy de funerária. Depois teve Eu Odeio o Orkut, estrelada pelo sensacional Marcos Kligman, um ator gaúcho bastante conhecido, comerciais, teatro e tudo mais aqui, e também com o próprio Berlesi como ator e com participação especial da Global Luana Piovani, ou seja, ele em Alvorada ali conseguiu daí atrair até gente como a Luana Piovani para vir do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Alvorada para ajudar no projeto. Esse Eu Odeio o Orkut é sobre um viciado em internet e foi rodado em 2011. Eu Odeio Big Brother, esse é de 2013, é sobre um cara chamado, o apelido do personagem é Gordo Braddock, e esse cara tem o sonho de ser selecionado para o programa Big Brother. Tem também o Maníaco do Facebook, né, que é um filme de 2016, sobre um cara que não consegue diferenciar a realidade, entre a realidade e o que rola no Facebook, com participação do Werner Schunemann e do Ricardo Mack, né, o Ricardo Cigano Mack. E também traz de volta também o Marcos Kligman, né, que é esse ator gaúcho, que é sensacional, ele também participa do filme. Tem Cidade Dormitório, de 2018, eu até burramente tinha colocado ali, por engano, no texto, no Face, coloquei como uma das comédias, mas esse obviamente é um drama, e é sobre várias vidas interligadas ou não de pessoas assim, residentes na cidade de Alvorada. Né? Até a cidade é apelidada de a capital da solidariedade, mas até com esse filme a gente começa a se questionar se as pessoas são tão solidárias ou não. Tem também o recente Algo de Errado Não Está Certo, que é sobre dois investigadores meio picaretas tentando desvendar quem matou um motorista de Uber que sofria de uma síndrome chamada Síndrome de Silvio Santos, ou seja, o cara não conseguia parar de imitar o apresentador e empresário. Então a gente vai finalmente dar as boas-vindas ao Evandro Berlesi. Tudo bem, querido? Ô, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, tentar conversar aqui, tem muita coisa para cobrir, tá? Mas a gente cobrir no bom sentido, é claro. Mas a gente vai tentar aqui falar um pouco dessa tua missão de fazer filmes, tá? Então, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Capaz, eu que agradeço a participação. Tá, querido, é o seguinte, ó... Nasceste em Porto Alegre, né? Mas mudou para Alvorada quando? Como é que foi assim? Porque a pessoa, sabendo um pouquinho do teu histórico, vai pensar que a vida toda a tua referência foi Alvorada, na grande Porto Alegre. Fala um pouquinho como é que foi dessa mudança, com que idade tinhas de Porto Alegre para Alvorada, pode ser? Olha, eu me considero um alvoradense exatamente porque eu não tenho lembranças de Porto Alegre. Eu nasci no Hospital Getúlio Vargas, que fica em Porto Alegre. Eu acredito que eu devo ter morado em Porto Alegre, acho que uns 3 aninhos, acho, do 1 aos 3. Foi pouco tempo, tá. Né? Entendi. Foi pouco tempo. Eu era bebê mesmo quando eu morei em Porto Alegre, né? Entendi. E aí depois meus pais vieram morar em Alvorada. Então quando eu comecei a ter consciência de gente, de ser humano, eu só tenho recordações de Alvorada, né? Entendi. Lembras qual era o bairro, só por curiosidade, que sabes dizer que a tua família morava em Porto Alegre aqui antes de... Sim, sim, sim. Foi Partenon. Partenon, ah, tá. Tá. Isso aí. Não, gente, aqui o pessoal às vezes pergunta, a rádio é de São José dos Campos, né? No caso, o nosso convidado hoje está em Alvorada, que é na região metropolitana de Porto Alegre, e eu estou em Porto Alegre, tá? Então, me fala assim, querido, começou essa tua carreira, digamos assim, artística como escritor, né? Fala um pouquinho do livro de contos, né? A gente conversou até em off sobre isso, mas fala um pouquinho do livro de contos que foi considerado um dos melhores... em 2005 e ganhou até o prêmio Revelação Literária da Feira do Livro de Porto Alegre. Fala um pouquinho disso, porque obviamente isso mais adiante vai ajudar a desabrochar o teu lado cinematográfico, digamos, o teu lado cinéfilo ou cineasta. Sim, sim. Eu até vou voltar um pouquinho antes. Na verdade, claro, o meu primeiro contato artístico foi quando, em 1995, eu enlouqueci que eu queria ser ator. Entendeu? Eu comecei como ator de teatro, na verdade. Então, tá. Em 95, eu fui fazer um curso de teatro, mas eu, sabe como é que é? Né? Onde que era esse curso, querido? Onde era esse curso? Era na Academia La Porta, que ficava na Rua da Praia. Ah, tá, no centrão de Porto Alegre, então. Uhum. Isso, no centrão, bem na frente da Casa de Cultura Mário Quintana. Sim, sim, sim. O professor era o uruguaio, o Juan Carlos Sosa. Sim, sim, Juan Carlos Sosa. Isso. O Sosa era um excelente diretor de teatro, um baita professor. Eu digo era, porque daí depois ele largou de mão essa vocação dele, que ele entrou no lance dos vídeos ali, e daí teve aquela... Não sei se tu conheceu a novela Selvagens Inocentes. Né? Sim, sim, sim, claro, claro, claro. Pois é, daí ele ficou, né, ficou meio queimado no mercado, mas ele era excelente no teatro. Sim, era uma novela feita independentemente, de forma independente para um canal, tipo o HF, alguma coisa assim, não era? Aliás, o primeiro capítulo dessa novela, tu encontra no meu canal, num dos canais que eu tenho no YouTube lá, só tá, eu tá, tenho tá, no tá. YouTube. Segura aí que no final a gente vai falar sobre tudo isso, tá, querido? Mas então, igual, o Juan Carlos Sosa, esse uruguaio, daí ele era professor, estava dando aulas de interpretação, no caso, correto? Sim. Tá, continua. Então eu fiz o curso do Sosa com aquele sonho de fazer cinema ou fazer TV, era isso que o cara queria fazer, né? Ao teu lance mesmo, então, não pensavas como diretor, né? Nem como roteirista, querias ser ator, era isso, né? Sim, mas é que eu tinha uma visão, eu achava que o cara que fazia o filme era o cara que escrevia e que dirigia, eu achava que eu tinha que fazer tudo. Claro, claro, claro, claro, claro. E até tem atores que fazem isso, né? Que fazem isso, inclusive eu fiz isso, mas eu achava que tinha que fazer. Então eu escrevia histórias desde criança, eu já escrevia roteiros nos cadernos, eu tinha histórias dos filmes que eu gostaria de fazer. Que legal, tu era aquele tipo de aluno, então, enquanto o professor estava dando aula, sei lá, de matemática, tu estava, obviamente, em outro planeta, escrevendo sobre algo que não tinha nada a ver com a aula. Sim, sim. Porque eu sempre fui muito louco por cinema, muito, muito fascinado por cinema. Então, eu passei realmente, eu tinha uns cadernos, né? Seguido quando alguém me encontra em algum programa, alguém que é da infância, eu sempre conto essa história, que eu tinha um caderno que eu ficava escrevendo nome de filme. Então, eu tinha um caderno e eu escrevia nomes de filmes. Assim, eu sei que é meio idiota isso, né? Tá, não, desculpa, mas só entendi uma coisinha, querido. Só se der um pouquinho, assim. Nomes de filmes já existentes ou tu criava nomes de filmes? Não entendi. Não, nomes de filmes que eu sabia que existia. Ah, é que, tá. É que hoje em dia é meio bobo te falar isso, porque tu tem lista na internet, né? Qualquer um pega uma lista na internet. Claro, claro. Ou pega um livro. Mas eu não tinha acesso a livro, não existia internet. Então eu sabia os filmes que existiam dos que davam propaganda na televisão. Então eu tinha que registrar o nome de cada um que eu sabia que existia. Aí eu cheguei, eu tinha mais de 1000 nomes de livros, de filmes. Aí eu botava um risquinho nos que eu já tinha assistido. Então o objetivo era assistir todos os filmes do caderno, né? Perfeito. Eu entrava nas videolocadoras só pra olhar as capas e pensar, bah, um dia eu vou ver isso aqui, porque meu sonho era ter um videocassete e eu demorei muitos anos, nunca tive um videocassete na minha infância. Então o sonho era ter um videocassete, visitava as locadoras só pra ver as capinhas. Então, eu fui fazer esse teatro, era com o objetivo de um dia fazer cinema. Aí eu descobri que o cinema custava uma fortuna e não teria como eu fazer cinema. Então, o cinema realmente, cinema de película, seria impossível, né? Se não tivesse inventado o cinema digital, eu nunca teria feito filme. Chegava, uma vez eu persegui o Jorge Furtado, que é o diretor da casa de cinema de Porto Alegre. Flores eu persegui ele numa gravação. Ele foi super educado comigo, mas os seguranças me tiraram. E eu queria largar uns currículos para ele. Uns currículos não, uns roteiros. E larguei uns roteiros escritos à mão, cara. E eram roteiros de curtas, né? Sim. Então eu queria trabalhar nem que fosse fazendo cafezinho na casa de cinema. Claro, pensando claro, assim, claro. Um dia eu vou chegar lá. Mas, cara, seria impossível, né? Porque todos os diretores são roteiristas, então eles vão fazer os filmes deles, entendeu? Hoje eu passo por isso, as pessoas me mandam roteiro de cara, nem perde seu tempo. Porque eu tenho uns 10 roteiros na gaveta, que se eu tiver que fazer um filme sem dinheiro, vai ser os meus. Porque eu vou querer fazer os meus. Roteiro que tu escreveu, que obviamente tu vai empregar o Evandro Berlese para dirigir, obviamente. Mas aí tá, agora eu vou te responder uma das coisas que tu perguntou. Eu não tinha objetivo de ser diretor, eu nem gostaria de ser diretor, mas eu gostaria de ver meus roteiros acontecer. Sim, então, sim, tá. Como pouquíssimas pessoas se interessam em fazer os meus roteiros, até tem, né? Até tem. O pessoal até que me considera mais, eu mesmo me considero mais roteirista do que como diretor, cara. Eu acho que eu estrago os meus roteiros, na verdade. Tá. Eu não sou um bom diretor, eu sou um bom roteirista. Continua. Então, eu tenho roteiros com outros diretores, mas até hoje... Cara, tem um que... O Rodrigo Castellano fez um roteiro meu com o Dedé Santana lá em Camboriú, né? Mas nem é um roteiro que eu gosto. Ele fez esse. E o Miguel Rodrigues, que é de São Paulo... Ah, tu não tá falando, só um pouquinho. Não está falando daquele filme que foi feito lá com... que foi feito há uns, sei lá, oito anos com o Dedé Santana e o Siri Magal. É esse? Esse mesmo? Ah, tá. Esse eu vi, tá. Tá. Mas esse roteiro, na verdade, eu escrevi o roteiro, eu nem gosto do como ficou o filme, mas isso é uma questão minha. É porque eu tinha escrito um curta média, que ele tinha meia hora. Sim. Era esse eu gostava. Entendi. Mas o Rodrigo precisava fazer um longa, porque era um filme feito lá com uma agência lá de alunos. Verdade. Então ele precisava aumentar e ele aumentou. Aí eu não gostei do filme do jeito que ficou. Ok. Mas, enfim, foi feito. E esse de São Paulo, ele tem 3 roteiros meus, que estão, inclusive um tá aprovado pela Ancine, era para ter saído dinheiro, a Europa Filmes ia distribuir, que é o Ostentação, e no fim acabou o dinheiro acabou o dinheiro do edital e a gente não conseguiu pegar o dinheiro para fazer o filme. Na verdade, eu sou só o roteirista, né? E mais 2 roteiros que ele tem, são 3 roteiros meus que ele gostaria de fazer. Mas uma coisinha, e a gente pode daí, e eu gostaria de saber como é que foi daí o momento que tu vistes que irias ter que virar na marra, digamos assim, diretor, e aí no caso fizeste o Dá um Tempo, né, que é um longa com ele. Porque daí durante esses anos eu fiquei sempre perdido, entendeu? Os amigos começaram a fazer curtas com os meus roteiros. E eu nunca tomava frente, entendeu? Porque para tomar frente, tu ia ter que pedir uma câmera emprestada para alguém, ninguém tinha dinheiro. Então tu ia ter que pedir uma câmera para alguém, tu ia ter que dar um jeito de conseguir alguém para editar. Claro. A gente sempre teve na mão, porque eu trabalhava com pessoas que faziam cursos de atores, de teatro. Uhum. Então eu sempre tive elenco. Então a gente sempre estava fazendo alguma coisa, estava fazendo curta aqui, curta ali, mas eu nunca era o diretor, era sempre faziam com meus roteiros. Então, eu cansei de ficar na sombra, durante muitos anos, na sombra dos meus amigos que dirigiam os filmes. Ok. E aí, quando... Teve um 2003, foi que eu bolei o projeto, que eu pensei o seguinte, mas aí foi mais um objetivo de que, pá, eu preciso fazer alguma coisa na minha cidade. Eu moro na minha cidade e ninguém me conhece. É uma cidade pequena. apesar de ter 200 mil habitantes, na extensão de território ela é pequena. Aí, pessoal, eu preciso fazer alguma coisa que as pessoas me conheçam e relacionada ao cinema. Aí eu bolei, tive essa ideia, assim, pô, vou fazer um curta, a ideia era um curta, vou fazer um curta com, utilizando só a gente da cidade, vou pegar a gente de cada ponta e vou fazer o filme, depois eu pego, gravo numa fita, era VHS na época, gravo a fita VHS, distribui gratuitamente nas videolocadoras. As pessoas vão querer assistir porque são as pessoas da cidade. Claro, vão reconhecer os lugares onde foi filmado, foi gravado, tudo mais, claro. E eu sempre cito que quando eu assisti o Homem que Copiava e eu vi aquela cena que tem na Farrapos, me deu aquela sensação do tipo, pá, que legal, olha ali, pô, eu conheço esse lugar, eu passo sempre nesse lugar. E eu, aquilo ficou na minha cabeça. Pô, se eu via Farrapos, que nem é da minha cidade, fiquei faceiro, feliz, imagina a pessoa assistir um filme que se passa, que tenha vários lugares que se passa na minha cidade. Isso vai me chamar a atenção do público. Dessa então, forma, então, dá para eu deduzir que o projeto Alvoroço e, consequentemente, a produtora Alvoroço Filmes, então, começou meio por aí, então, foi uma mistura de necessidade com certo interesse em poder atrair pessoas para verem filmes passados meio na realidade delas, mais ou menos isso, né? Isso. E aí eu bolei o nome. Vou fazer um nome, não era produtora, né? A ideia é o Projeto Alvoroço. Então, só vou fazer o Projeto Alvoroço, Não, na verdade o projeto era Projeto Alvoroço mesmo o nome. Só que aí quando eu inventei uma. Eu criei uma divulgação, que era para todo mundo saber que existia, a divulgação ela funcionou muito bem. E foi assim, eu tapei a cidade com cartazes escrito Alvoroço e Alvorada. Escrito apenas isso. Mais Sim. nada. Aí tem Sim. escrito bem embaixo do cartazinho, lá embaixo, tá escrito pequeno assim, ó. Calma, não é nada disso que você está pensando. Inclusive, eu tô olhando por um cartaz desse que ainda... Eu tenho um aqui no meu estúdio desse aí. Já tem 13 anos esses cartazes, né? Que legal. E aí ele... Eu tapei a cidade desse cartaz, rapaz, amanheceu e ficou toda a população preocupada. Mas o que que é isso? Mas eu tô dizendo tapar a cidade mesmo, cara. Os tapumes, assim, esse cartaz tipo de show, entendeu? Tipo de show. Tá, e foi tudo sozinho nesse lance ou teve ajuda de amigos pra cobrir a cidade toda de cartazes? Ah, fiz um churrasco, né? Fiz um churrasco com a gurizada, mas é que o seguinte, tava tudo articulado, só meu, churrasco, então eu tô chato. E aí era pra amanhecer segunda-feira. Nós vamos sair às 3 da manhã, que é porque, não, pra ninguém ver a gente colando os cartazes. Claro, é às 3 da manhã. A gente passou a madrugada inteira, no making-off do Dá um Tempo, aparece, tem cena, a gente amanheceu, a gente terminou de dia, as pessoas estavam saindo para trabalhar, legal, a gente estava colando legal. Os últimos cartazes. Então, assim, ficou a curiosidade, meu, todo mundo queria saber o que era o Alvoroço, achava que era uma coisa, como era época de eleição, estavam achando que a oposição achava que era, a situação achava que era a oposição. Claro, entendi. Rapaz, entendi. Daí uma semana depois, eu botei na capa do jornal daqui da cidade um texto que explicava tudo, o que era o Alvoroço, e aí colei os cartazes dizendo Projeto Alvoroço, nós vamos fazer um filme, teste de elenco de tal, não precisa ter experiência. Então movimentou a cidade. Claro. Eu fui em todas as escolas, entrei de sala em sala de aula, de todas as escolas, convidando os jovens para fazer o filme, porque daí eu pensei o seguinte, qual roteiro eu vou fazer? Eu tinha o roteiro de Dá um Tempo, que tinha sido feito num desses cursos que meus amigos davam, entendeu? Já tinha sido feito como curta-metragem. Uhum. Por quê? Porque tinha muita gurizada. Precisava de um roteiro que tivesse muita gurizada no curso. Claro, claro. E eu escrevi para aquele curso, aquele roteiro. Ah, entendi. Então, quando eu pensei assim, eu vou fazer um longa e como eu quero atingir toda a cidade, eu preciso de um longa que tenha bastante personagens para poder pegar bastante pessoas da cidade. Claro. E tem que ser uma história jovem, por quê? Porque daí eu vou poder pegar a gurizada das escolas, uma de cada ponta da cidade. Claro. E aí esse foi o diferencial. E realmente, o teste de elenco foi feito, apareceu, nem veio tanto, cara, veio uns 100 candidatos. Até eu achava que vinha mais, né? Mas até que... É aquele papo assim, né? É aquele papo direto. Ah, se tiver um filme aí, me chama. Daí quando a pessoa literalmente vê que grande parte do trabalho é ficar sentado esperando arrumar tudo, né? Muita gente cai fora. As pessoas acham que é literalmente chegar ali, falar 2 minutos e cair fora, mas não é assim, né? Então... É, não, no caso, eu acho que veio poucas pessoas porque eles pensavam que ia ser uma chinelagem, entendeu? A galera realmente não botava fé, achava Sim, que ia ser um... Que ia ser alguma coisa... Estou tentando traduzir, que eu acho que em outros estados o pessoal não fala, chinelagem é alguma coisa assim, baixo nível, uma brincadeira de mau gosto, uma bagaceirada, alguma coisa assim, sem valor. Uma coisa muito, muito amadora, tudo bem, assim, até meio amador, mas assim, para o pessoal de Porto Alegre de Alvorada nunca tinha visto nada claro. Igual, né? Claro, claro. Então, claro. Então assim, daí eu era para escolher 30, acabei escolhendo 37, e aí eu decidi aumentar o roteiro para botar mais esses 7 aí. É que era tanta gente legal e entusiasmada com o projeto que eu não conseguia cortar fora. Entendi. E aí você tem que aumentar a história e vou botar mais esses 7 aí. Tá. E foi assim. Deixa eu pular então agora, pular um pouquinho para a questão de 2 anos depois, teve o Odeio Big Brother. Não, desculpa, teve o Odeio Orkut, perdão, querido. Me fala um pouquinho deste, então, né, o Brasil, o pessoal deve lembrar que foi um dos países onde o Orkut realmente deu certo, né, no Canadá, nos Estados Unidos ele não pegou, mas no Brasil chegou a ser uma coisa assim que era quase que obrigatória, né, a pessoa era out, né, a pessoa não era muito considerada se não tinha perfil no famigerado Orkut. Fala um pouquinho disso aí, como é que foi a criação, como é que foi essa ideia, assim, de colocar um filme com essa, fazer um filme com essa temática? É que, aí que tá, exatamente, aí vem lá da primeira pergunta que tu me fez que eu não te respondi, porque o Eu Odeio Orkut, ele é uma adaptação, o filme Eu Odeio Orkut é uma adaptação do livro Eu Odeio Orkut. Sim. O livro Sim. Eu Odeio Orkut é um livro baseado num conto que eu escrevi sobre um cara viciado em Orkut e que eu ganhei aquele festival lá, aquele concurso de histórias na Feira do Livro, tá. Uhum. Ok, quando eu ganhei aquele concurso, eu achei, pá, mas eu acho que eu sirvo pra coisa, então eu vou escrever um livro. E aí eu escrevi saber é o seguinte, muita gente escreve conto e não necessariamente acaba dirigindo uma adaptação do conto. Me fala como é que foi, daí no caso, essa transição, no caso, assim, tipo assim, uau, não só esse conto, pelo jeito as pessoas gostam, mas isso aqui daria um bom filme. Não, mas é que é o seguinte, quando eu cheguei, depois de fazer o Dá um Tempo, e aquele sucesso que houve aqui na cidade, o Dá um Tempo, ele reuniu um público de 25 mil pessoas na estreia, na praça, na exibição na praça. Uhum. Então, depois desse momento, eu pensei, eu posso fazer qualquer filme aqui que o pessoal vai querer assistir o próximo filme do Alvoroço, né? E nós tivemos um pensamento meio ambicioso, assim, eu achava que... eu tinha razão. O Orkut era uma febre nacional, e eu Sim. pensava assim, tudo bem, o livro fez sucesso, pô, fui pro Jô Soares com o livro. O livro fez sucesso, mas o brasileiro não lê. Agora o brasileiro vê filme. Então, Outra interrupção. Esse livro foi financiado como? Só fala pro pessoal que não sabe. O livro... Foi financiado com o teu salário de desemprego, não foi? Sim, seguro-desemprego. Mas é que eu queria concluir a história ali. Tá pulando lá para frente e eu quero voltar para trás. Desculpa. É que assim, ó, cara, eu tava trabalhando numa farmácia, eu era balconista de farmácia e frustrado, né, meu? Óbvio que eu não tava gostando de trabalhar de balconista de farmácia. Uhum. E aí eu fui passar pela Feira do Livro e vi o concurso e me inscrevi. E aí eu ganhei o concurso. Quando eu ganhei o concurso, eu pensei, quer saber, meu? Eu fui lá, falei com o meu patrão da farmácia e disse, cara, me manda embora, né? Eu ganho o seguro-emprego, vou escrever um livro. Então foi uma coisa meio premeditada e tudo uma coisa atrás da outra, entende? Aí o cara me liberou da farmácia e eu fiquei em casa escrevendo o livro com o dinheiro do seguro-desemprego. E depois que o livro estava pronto, eu descobri que não tinha como publicar, que era um parto para publicar. Uhum. E aí esse cara que é o dono da farmácia que patrocinou meu livro, entendeu? Que legal. O cara bancou o livro. E esse rapaz é um cara jovem, ele faleceu há uns 3, 4 anos atrás, foi muito triste, assim. Foi um grande apoiador na minha vida. Que legal, cara. Se ele tivesse bancado o livro, né? Imagina, se ele não tivesse bancado o livro, eu não tinha ido pro Jô. Se eu não tivesse ido pro Jô... Não, que tem gente quando cai fora, numa situação assim, o patrão ficava super indignado em vez de chegar e, né, patrocinar o que fez o cara cair fora, né? Que legal, né? Não, vai, esse cara... Paulinho Gracioli, infelizmente, né, cara, não tá mais aí pra me ajudar. Mas que me deu uma grande força. Então, mestre, daí voltando agora então ao Odeio Orkut, só vamos fazer eu pensei assim, ó, cara, como o brasileiro não lê, mas o brasileiro vê filme, vamos fazer o filme Odeio Orkut, que esse vai explodir, né, cara, porra, olha o apelo comercial, esse vai explodir, nossa, nós vamos fazer esse filme aí e depois nós vamos ficar tudo rico, né, Meu, e aí a gente investiu dinheiro nesse filme. Nós havíamos feito um projeto de curtas, de oficina nas escolas com a Prefeitura de Alvorada, e esse projeto ele rendeu um bom pagamento. Então nós pegamos esse dinheiro desse pagamento e em vez de cada um gastar, nós investimos no filme de Orkut. E aí é que está. Começou a dar um monte de problema, né? O filme a gente ficou 2 anos gravando, a gente gravou final de 2009 e início de 2010. Daí depois ia para edição, o cara da Casa de Cinema, Alfredo Barros, que é o editor da Casa de Cinema, gostou tanto de dar um tempo, se ofereceu para editar o nosso segundo filme. E aí, só que foi pro Alfredo e ele não tinha tempo, rapaz. Aí o filme ficou meio que quase que um ano na mão dele, assim, e não andava. E o Rodrigo Castelhano daí já não queria mais editar, eu não sabia editar. Aprendi a editar porque eu tava afobado. E nesse meio tempo o Facebook dominou as redes sociais. Uhum. O Orkut ficou um assunto de modê ali. Sim. E, cara, quando... Depois, eu aprendi a editar e acabei editando quase que... Acho que 70% do filme foi o que eu editei, mas 30% foi os alunos do Alfredo Barros. E depois o Rodrigo só finalizou para nós ali... Aí nós brigamos, o Rodrigo acabou, a produtora virou no depois de um tempo a gente montou a produtora, e aí nesse momento o Rodrigo saiu da produtora, quando a gente terminou o Eu de Orkut, e aí o filme foi lançado e o Orkut já não existia, foi um fracasso, né? Não, sim. Quer dizer, na verdade, é um filme até super cultuado, o pessoal direto viu na internet e tudo mais, mas só tem só esse problema, né? Quer dizer, apesar de que eu acho que se a pessoa tiver um pouquinho de cabeça aberta, ela consegue ver a coisa e até ver como pessoas viciadas em rede social, né? Uma pena que o nome daqui a pouco não era, né? Eu odeio as redes sociais. E, né, olha só, eu mandei para uma... Na época eu fui enrolado uma distribuidora picareta, não tinha nenhum filme, foi uma negociação porca que foi feita aí. Os caras compraram direito para lançar em DVD. Uhum. E, portanto, é que aquele DVD, o DVD da capa branca que eles fizeram, que tem o meu nome escrito Avandro Berlese. Então a gente já vê o nível da distribuidora. A Deixa capa eu falar original um pouquinho. Do filme. Sim, a capa fala. Original do filme, cara, que foi distribuída, é Avandro Berlese. E esses caras eram muito picaretas, cara. E aí eles fizeram um DVD duplo. O que é uma idiotice, porque o segundo DVD só tem make-off, então não fizesse, porque aí ficou muito caro o DVD. Entendi. Então já tinha um assunto, já era um assunto atrasado, um DVD caro. Sim. E então a venda de DVD foi muito pequena. Uhum. O filme, claro, o filme no YouTube ali tem, se tu juntar todas as publicações, tem mais de 10 milhões de visualizações. Sim, pois é. De certa forma, te ajudou, não estou dizendo que a picaretagem te ajudou, mas de certa forma o filme acabou, acho que no final das contas, sendo mais positivo para ti do que não. Vamos só pular um pouquinho, que tem outros filmes, e infelizmente eu adoraria ter horas e horas, mas assim, vamos tentar, fala um pouquinho só do caso do... como é que foi o lance da Luana Piovani, daí no caso, fala assim de forma bem breve, como é que foi daí atrair, em Alvorada, fazendo esse projeto, e como é que foi daí atrair a Luana Piovani? A Piovani foi uma sorte do destino, assim, porque ela, naquele momento que a gente estava fazendo o filme, nós precisávamos de uma... Eu queria que quem fizesse a estrangeira do filme fosse uma pessoa muito famosa, e que não fosse atriz, mas aí no fim a gente pensou na Piovani e tinha justamente um cara no elenco, que é do teatro aqui de Porto Alegre, o Antônio Carlos Falcão. Claro, trabalhei com ele. Sim. Isso, o Falcão conhecia a Piovani. Claro. Por causa da gravação, acho que do Homem Copiar, não sei, alguma coisa assim. Uhum. E aí ele disse que falaria com ela. Aí ela mandou enviar o roteiro para ela, por SEDEX, impresso. Uhum. Fiz a mão. Mas eu te digo que a minha sorte foi o quê? Que a agente dela, a empresária dela, tava de férias. Então ela pegou o roteiro, ela leu. Ela ligou, a gente ligou para ela no horário marcado e ela disse o seguinte: ah, gostei muito, muito divertido, quero fazer. Aí eu disse: tá, mas quanto custa isso? Ah, meu, é o seguinte, não tinha dinheiro, na verdade, estava claro, sabendo o que acontecia, né? E aí ela falou: não, eu quero ajudar, não esquenta a cabeça, eu vou te mandar um contrato só com algumas exigências ali, avião, hotel, e deu. E aí ela realmente, ela só pediu o avião, hotel normal, um carro disponível. E foi muita barbada para nós. Que né? legal, que legal. Deixa eu pular agora, né, então. Deixa eu pular agora, então, só para tentar dar tempo aqui. Fala um pouquinho daí do Odeio Big Brother, né? Obviamente o nome do personagem, Gordo Braddock, obviamente faz uma referência a Braddock Super Comando, né? O do filme da saga Missing Action, do Chuck Norris. Obviamente da Canon Films, que é produtora até, o meu chefe até adora, eu gosto também, do Benar Engolan e Oran Globus. Fala um pouquinho aí do Odeio Big Brother e depois a gente daí vai para outros projetos, vamos ver. Assim, ó, todo filme tem, no roteiro tem muita coisa minha, né? Claro. É normal, eu sei. Imagino. Eu sou o cara que ficou 200 anos tentando entrar pro Big Brother e tá dando vale, né, cara? Várias coisas ali que o Gordo Braddock faz, sou eu que fiz, né? E, inclusive, quando o Braddock vai pra entrevista regional e sai de lá querendo matar todo mundo, fui eu que fui na entrevista regional e queria matar todo mundo. Uhum. No fim do filme, ele vai pro Rio de Janeiro pra matar o Bial, né, velho? Sim. Calma, cuidado com o spoiler. Uhum. Eu sou obrigado a te falar algumas coisas sobre esse filme, mas rápido, mas eu vou te falar assim, ó, um ponto muito interessante. A gente tem no elenco do filme o Marcelo Dourado, que é o cara que ganhou o Big Brother 10. Sim. Isso é interessante. Aconteceu do mesmo jeito, convidei pela internet, paguei passagem, sim, ele veio. A outra coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, pra mim esse meu é o filme que tem pior qualidade técnica, porque, como eu te disse, nesse momento eu tinha brigado com o Rodrigo Castelhano, e foi a primeira vez que eu assumi a parte técnica de um filme. O Rodrigo, entendi, fazia a parte técnica, fez dos dois primeiros filmes. Eu dirigia tudo, só não encostava na câmera e na luz, entendeu? Eu não fazia isso. Uhum. Eu dirigia o ator, eu fazia tudo, menos encostar na câmera. Nesse momento eu fiquei sozinho. E aí eu comprei uma DSLR, uma dessas câmera Nikon, nem sabia mexer, não sabia o que era ISO, o que era, uhum, nada. E eu fiz o filme sem saber, entendeu? O, entendi, filme, então, assim, não tem questão de qualidade técnica, é o pior. Mas não é o filme que eu acho pior. Eu ainda gosto desse filme, entendeu? Sim, bem engraçado. E a outra coisa que eu ia te dizer... Hã? Não, diz que é bem engraçado o filme. Né? E a outra coisa que eu ia te dizer desse filme que eu tenho que te contar é que das histórias engraçadas de todos os filmes, as histórias de Pindaíba, a melhor é desse filme. Que é a que eu tinha que gravar a cena do Gordo Braddock no Rio de Janeiro. Tá? Porque ele vai trabalhar numa churrascaria. Claro. Eu bem, churrascaria eu posso gravar em Porto Alegre, foi o que eu fiz. Mas eu precisava mostrar esse cara andando em Copacabana, mostrar ele na frente do Projac. Claro. Então eu precisava de passagens. E aí eu corri atrás de político, fui enrolado durante meses atrás de políticos. E no fim, depois, quando eu já estava querendo irritado, o cara me disse assim, eu só consegui uma passagem. Porra, né? Aí, velho, resumindo, eu mandei o ator sozinho de avião pro Rio de Janeiro, com a câmera. Aí ele chegou lá no Rio de Janeiro, aí eu contatei um cara que eu conhecia por Facebook, que morava no Rio de Janeiro, pro cara pegar o Marcelo Marizê, que é o ator, no aeroporto, e levar pra Copacabana, gravar ele lá andando, depois levar ele pra frente do projeto, gravar ele andando, depois largar ele de volta no avião. Sim. E isso foi feito assim, cara, imagina. Direção por internet, literalmente, né? O diretor nem participou, né, cara? O cara foi de avião, o cara nunca tinha andado de avião, foi fazer essa loucura. Tá, agora podemos pular. Tá, isso, vamos pular agora pro maníaco do Facebook. Né? No caso, tem participação do Werner Schunemann, do Ricardo Mack. Fala um pouquinho desse lance aí do cara que não sabe diferenciar a realidade do que rola no Facebook e eliminação de amigos virtuais e tudo mais. Fala um pouco, assim, brevemente desse projeto. Assim, esse filme, esse é o que eu menos gosto dos meus 6 filmes. Okay. Por quê, cara? Não por causa do elenco. O elenco é um dos melhores elencos que eu já tive. Sim. Mas esse é um filme que eu estraguei, entendeu? Eu estraguei o roteiro, eu gostava do roteiro. O roteiro era um filme de drama e suspense. O Eu Odeio Big Brother também era drama e suspense e virou uma comédia. Sim. O Maníaco Facebook era drama e suspense, virou uma comédia. Só que aí, tá, virou uma comédia que tem muita parte dramática, então ficou uma comédia chata. Por isso que eu não gosto muito. Mas existem, né, até em inglês se chama Dramedy, que é drama com comédia, né? Quer dizer, uma coisa também não necessariamente elimina a outra, você não acha? É, sim. É que, seguinte, quando eu escrevi o Maníaco, eu escrevi, tem um rapaz aqui em Alvorada, que inclusive ele faz esse show de stand-up, Ele já ganhou concurso, ele está fazendo nacionalmente. E ele tem paralisia facial, Douglas Pedro. O Douglas tem paralisia facial, cara. Então ele debocha do rosto dele mesmo. Da própria desgraça. Ele é muito engraçado, tá? Uhum. E o Douglas fez uma ponta no Eu Odeio o Orkut, e aí a gente virou amigo. E aí eu tive a ideia de escrever o cara viciado no Facebook, e eu queria fazer um drama. Eu disse, cara, eu vou usar o Douglas como o maníaco. A justificativa dele ser viciado na internet é justamente porque ele se esconde atrás da internet, por causa do rosto dele. Por isso que ele vai ser obsessivo. E vai ser um filme... Nossa, vai ser um filme pesado, entendeu? Sim. Cara, eu fiz até as camisetas, tem camisetas com o rosto do Douglas. E aí, quando chegou na hora, o Douglas teve um surto e não quis fazer o filme, amarelou, cara. Entendi. Ele se arrepende até hoje, né? Tá, o legal é que pode, né, passando o tempo, a pessoa pode rir do drama, que imagina que na hora tenha sido terrível pra ti, né? É, e aí depois do Douglas eu optei por um outro ator, que também era um ator profissional, e aí chegou na hora também o ator não pôde fazer. Aí no fim, vai tu mesmo, Anderson. O Anderson é um cara que tá em todos os meus filmes, que é esse cara engraçado que faz que faz um monte de coisa minha. Claro, o Anderson claro. É quase meu irmão, assim. Sim. Aí tá, Anderson, vai tu. Só que eu sabia que se eu botasse o Anderson pra fazer o Chitão, não ia mais ser um drama. Entendi. Tu teve que adaptar daqui a pouco o roteiro pela disponibilidade do ator. Tá, maravilha. Isso tudo é uma forma de resolver problemas. Fala um pouquinho, daí a gente já tá meio chegando no final, mas assim, fala um pouquinho, né, do Cidade Dormitório, né, que é de 2018, que na verdade, no caso, esse é um drama mesmo. Né? Gente como eu, que já sabia um pouco dos outros trabalhos, até estava certo que Cidade Dormitório ia ser uma série de esquetes bem humoradas, satirizando alguma coisa. Mas fala um pouquinho desse Cidade Dormitório e depois a gente fala do Algo de Errado Não Está Certo e daí eu te libero, por favor. O Cidade Dormitório é um filme que eu fiz querendo ter uma seriedade como diretor. Porque eu lembro que quando eu mandei o Maníaco pro Canal Brasil, eles me responderam e disseram assim, esse filme, mesmo nós consideramos que ele tem grande possibilidade de viralizar por causa do tema, mas a gente não trabalha muito com comédia, principalmente porque tem poucas pessoas, celebridades. Aí eu pensei, então toma, vou fazer um filme dramático, não vou botar celebridade, porque não claro. Precisa, né? Eles estão me dizendo que só comédia tem que ter um monte de ator conhecido. Então tá. Eu fiquei focado, assim. Pô, eles têm lá o Som ao Redor. O Som ao Redor não tem um ator famoso, cara. Sim. Aí você fala, então eu tenho chance. E o Som ao Redor também é um filme que se passa numa rua. Sim, eu vou fazer um filme que eu vou fazer as histórias que se cruzam numa cidade. Claro, claro. Tô meio pensando assim. Baseado em experiências tuas, até, ou de gente que tu conhece, correto? Claro, tem histórias verdadeiras ali. Claro. E aí pô, escrevi. Só que é o seguinte, eu achei que o Som ao Redor... Eu não gostei do Som ao Redor. Eu achei que o final tem... São várias histórias que se cruzam, mas só se resolve um final. Só tem um final, uma história se resolve. E eu pensei, não, eu vou fazer várias histórias que se cruzam, mas todas elas vão ter um final punk. E realmente... Quer dizer, gente, final punk é o final dramático, o final assim que vai te deixar apavorado. Pesado. Com o queixo caído. Uhum. Várias histórias ali tem final pesado. E eu disse, vou botar pra rachar, né, cara? Só que é isso que eu preciso dizer, cara. É mais um filme que eu estraguei. Entendeu? Calma. Eu não quero parecer pseudo profundo aqui, mas todos estamos em processo de desenvolvimento, né? Quer dizer, tem muita coisa, eu tô falando sério mesmo. Quando eu fui apresentado, tipo assim, pra tua filmografia através do Eu Odeio o Orkut, eu tô falando sério mesmo. Tem cenas que são das mais engraçadas que eu já vi e eu acho super bem interpretado. Então, quer dizer, tem muita coisa legal aí no teu trabalho. Sem puxação de saco. Me fala agora do recente Algo de Errado Não Está Certo, né? Pelo pouquinho que eu sei desse, parece já, assim, até pelas fotos e tudo mais que eu vi, parece já ser muito mais assumidamente comédia, né? Apesar de ter uma temática de mistério. Me fala um pouco desse filme. Esse é aquele que eu citei lá no início, gente, que é de uma investigação dois detetives atrás do assassino de um motorista de Uber, e o motorista de Uber era conhecido por ter sofrido de uma síndrome que fazia o cara imitar o tempo todo o Silvio Santos. Fala um pouco disso. Tá, o Algo de Errado Nessa Certo, para mim, é o melhor filme que eu já fiz. Esse eu não acho que eu estraguei, eu realmente não tinha muita condição de fazer melhor. Uhum. Mas uma coisa que eu vou te dizer que não tem jeito, que mesmo esse filme eu tomei o maior cuidado para ele não ter os problemas que tiveram outro, mas o áudio não tem jeito, cara. O áudio do jeito que a gente faz não tem jeito. A gente grava na rua, os cachorros estão latindo, a barulheira vem, claro. Né? Não tem. Claro, nos Estados Unidos fazem direto chamado ADR, né? ADR, que é Automatic Dialogue Replacement, que é basicamente dublar em cenas de exteriores, porque não tem comando do que está lá no fundaço ou não, ou de carro no fundo. Não, não tem. E a gente capta com um gravador de áudio daqueles tipo Zoom, velho. Não, não tem equipamento de áudio. Sim, obviamente, muito dos figurantes do que está acontecendo mesmo. Vocês não fecham a rua inteira, o bairro inteiro. Não, claro. O dia que eu ficar rico, eu vou tomar um monte de processo. Tem gente que aparece nos meus filmes aí. E fala um pouco desse, tudo bem, você está dizendo que esse está orgulhoso desse projeto, mas assim, fala como é que foi que obviamente, teve, como é que foi o lance de captação de dinheiro, todo mundo colocou um pouquinho, eu sei que teve vaquinha internética, não teve? Filmes aí, depois do, só o primeiro e o segundo não houve vaquinha virtual, todos os outros tiveram, mas são por valores pequenos, valores inferiores a 10 mil. E aí esse dinheiro serve para comprar algum equipamento que estragou, para pagar a alimentação, gasolina. Eu tô sendo muito indiscreto perguntando quanto é que foi o orçamento final do Algo de Errado Não Está Certo, que eu tô mais recente filme. É que assim, não tem problema nenhum responder, só que o problema é o seguinte, não tem como eu ter uma resposta exata, porque a produtora não tem um contador, não tem nada. Eu sou eu, entendeu? E aí, eu tô com o dinheiro no bolso. Se eu tiver que comprar uma coisa pro filme, eu compro, mas é o mesmo dinheiro que eu vou pagar minha conta de luz. Então, eu não posso dizer quanto deu o filme, mas o filme só existe porque a minha sobrevivência depende disso. Eu tenho que estar vivo para fazer o filme, entendeu? Então, vai entrar a minha água e minha luz quando eu estiver gravando. Então, assim, o projeto lá do Catarse, eu não me lembro agora se esse foi 10, foi 9 mil, mas digamos que seja 9 mil, tá? E aí, algumas outras empresas que eu peguei... Para arrecadar dinheiro, né? O Catarse é a vaquinha virtual. Mil aqui, mil ali. Mas eu te digo, eu não investi mesmo no filme e eu não gastei 10 mil no filme, entendeu? Mas claro, porque eu não pago ninguém, né? Sim, eu posso deduzir então que apesar de ser um orçamento baixíssimo, pra ti, pela experiência que tu tinha com os outros, tu estava se sentindo meio CSB de mil fazendo um filme bíblico, assim, de milhões e milhões de dólares, correto ou não? Não. Eu vou te dizer, eu tive dinheiro, foi só meu de Orkut. Entendi. E aí, assim, ó, cara, e nesse filme uma coisa que tem que destacar é a presença do Nelson Freitas. Sim, o Werner Schumann participou desse filme também, né? O Werner, quando eu convidei ele para fazer esse filme, ele me disse uma coisa que me deixou muito feliz, que ele disse assim, não, eu falei para ele assim, bah, cara, vou te usar em mais um filme dele. Ele disse que seja, que venham muitos, muitos mais, entendeu? Tipo, você é um cara que gosta muito de participar dos nossos filmes, isso me deixou muito feliz. E tu não vai acreditar nisso, mas eu fui assistente de direção de comercial, dirigido pelo Werner e estrelado, sabe por quem? Pelo Antônio Carlos Falcão. Barbaridade. Estou falando 89, exatamente. Olha só a coincidência, que citaste o Antônio Carlos Falcão, que é um grande ator, e o Werner, no caso, estava dirigindo dois comerciais. Querido, só me fala assim. Então tá, ele... Não, mas deixa eu falar do Nelson. Sim. O Nelson Freitas também, ele veio através de um amigo, chegou aqui e virou um alvoradense. O cara veio pra cá, o cara enlouqueceu todo mundo, virou amigo. É amigo de. Eu tô aqui no WhatsApp aqui, tô toda hora falando com ele. Ele queria pagar pra vir, cara, na festa do filme. O cara é sensacional. Nelson Freitas. Tá, o Nelson Freitas é até pro pessoal que deve ter, lembrar, até pro pessoal trabalhou até com o Werner Schunemann no filme Tolerância, né? Do Gerbásico. Nelson Freitas, perdão, não é ator gaúcho. O Nelson Freitas é o ator de humor, correto? Carioca, né? 30 anos de Globo lá, ele fazendo... Sim. Perdão. Eu confundi com um ator gaúcho, o Nelson Diniz. Perdão, acho que é... Isso. Confundi com o Nelson. Sim. Tá, então o Nelson é secretário nacional, né, cara? O Nelson parou a cidade aqui. Apesar de que o nome dele, às vezes as pessoas não lembram quem é, mas tu vê ele, tu reconhece. Todo mundo conhece. Claro. Então o Nelson virou um grande amigo, foi muito legal. Agora, uma coisa que eu sou obrigado a falar sobre esse filme é sobre onde ele está. Ele está com uma distribuidora chamada Elo Company, a distribuidora que vai apresentar o filme para as plataformas. E é isso, eu não tenho nenhuma resposta assim, pessoal. Como não, eu assisto o Algo de Errado Está Certo? Não sei como tá, é que... Tu tá à mercê disso. Mas o filme tá finalizado, tu estás à mercê disso, né? Sim, o filme foi exibido na Praça de Alvorada no último dia antes da pandemia. Então, eu fui prejudicado, porque aí o público não foi para a praça com medo de pegar coronavírus. Claro. E mesmo assim eu tive um público de quase 5 mil pessoas. Mas que eu legal. Fiz uma estrutura para colocar os 25 mil de antes, né? Claro. Então, para mim foi muito triste. As pessoas querem ver o filme e não tem como, né? Não, claro. Então, obviamente eles estão preparando isso para ver como é que vão lançar devem estar fazendo uma estratégia de marketing para lançar em plataformas e tudo mais. Então, pelo menos o pessoal fica em mente, assim, ó, só vou citar os filmes, tá? Os títulos. Dá um Tempo, Eu Odeio o Orkut, Eu Odeio o Big Brother, no caso Cidade Dormitório, Algo de Errado Não Está Certo, que é esse que tá para que as pessoas, espero, logo vão poder assistir. Fala só como é que as pessoas podem, interessadas em ver trabalhos, textos, qual é o local assim que reúne, sei lá, site teu, faz aí, eu sei que aqui não é fruteira, mas sei lá, vende aí uns melões e umas melancias aí. Não, cara, é só procurar no YouTube Alvoroço Filmes que vai me achar. Vai achar todos os filmes. Outra coisa é quando tu for botar o nome de um filme desse, se botar, por exemplo, Dá um Tempo, não sei se vai aparecer esse filme, mas botar sempre a palavra Alvoroço. Qualquer coisa que você vai procurar botar a palavra Alvoroço, vai aparecer o nosso filme mesmo, entendeu? Perfeito. Isso é uma boa dica. Ah, uma coisa que eu queria salientar, porque eu fiquei falando, que eu falei nas histórias aí que eu comecei com o Rodrigo, depois a gente brigou, depois só para deixar bem claro que depois a gente voltou a ser amigo e coisa e tal. O Rodrigo é um cara que eu gosto muito, é um grande parceiro, um grande amigo. Mas isso acontece na vida de todo mundo, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Eu saberia citar uns 700 casos desses. Querido, quero agradecer, tá? Gente, Evandro Berlesi, o sobrenome, né, B de Brasil, E de Eduardo, R de Rui, L de Luiz, E de Eduardo, S de Samanta e de Ivan. Evandro Berlesi, tá? Conversou com a gente. Evandro, mais uma vez, muito obrigado. Finalmente a gente pôde conversar, tá? A gente já tinha tentado outras vezes, mas não tinha dado certo. Quero te agradecer pelo teu tempo conversando com a gente, tá bom? Cara, eu estou muito feliz de ter conversado contigo. Eu gostaria de ficar conversando mais um tempo. Eu gosto de falar. Pois eu é. A gente, queria te agradecer mesmo, tá? Por conversar com a gente. O papo foi ótimo. Claro, a gente tem um tempinho aqui, a gente até ultrapassou um pouco, mas é que tinha muita coisa para contar. E, sei lá, te desejo o melhor da sorte. E, gente, é só procurar, então, Alvoroço, tá? Alvoroço Filmes. Acho que as pessoas acham também, né? Obviamente, Alvoroço Filmes, né? Claro que sim, é isso mesmo. Isso. Tá bom. Querido, um grande abraço, tá? Fica bem. Grande abraço. Muito tchau. Obrigado, agradecendo todo mundo. Valeu, queridão. Muito obrigado, valeu. Abraço. Feito. Vamos lá, Marquinho. Vamos, queridão. Vamos então para a nossa pesquisa cinematográfica, nosso garimpo aí. Vou começar na década de 50 e daqui a pouco eu acho que vai ter até tradução de título de canção. Vamos lá então. Hey, love I. Speed my heart and heat my skin. Hey, love eyes, you're all there. There are them Levi's. Your hot gaze betrays that you're no saint. Gal, I like you for the saint you ain't. You don't need have I stopped your staring and come here. Oh, let you and me cook on a high, high plane, honey. Ooh, you're so pretty. Ooh, I love you. That's why I love you. What color's your eyes? Marco Antônio. Já antes que o João pergunte, gente. Ah, tá? sim. Isso, pois é, né? O nome é Love Eyes, ou seja, olhos de amor, né? Ele tá assim, paquerando, ele tá com os olhos, só tá pensando aquilo. E é interessante, na canção ele até força uma similaridade, assim, de, assim, quase que uma rima, né? De Love Eyes, né? Olhos amorosos, com Levi's, né? Que é o jeans clássico da Levi's. Sim. Né? Pois é. Essa canção é de 58, não fez sucesso. O nome do cantor Eddie, ou Ed, né, apelido de Edward, E-D-D-I-E, Eddie Fontaine, F de Fernando, O-N-T-A-I-N-E. Eddie Fontaine, que eu posso falar dele? Ele nasceu em Springfield, Massachusetts, o nome de batismo Edward Reardon. Ele foi com 27 anos, quando ele voltou de servir a Marinha Americana, ele já conseguiu um contrato com a RCA, né, empresa de discos famosíssima. Ele se apresentava direto, naquela época, começou a se apresentar direto em casas de shows em Cuba, obviamente na Cuba, né, do Fulgencio Batista. E o sucesso dele mesmo, dá para citar que foi um só, uma canção que já vai vir daqui a pouco, chamada Nothing Shaking, né? Ou seja, nada está sacudindo, nada está acontecendo, e ela tem dois títulos, na verdade. O segundo título seria mais completo, seria Nothing Shaking But The Leaves On The Trees, ou seja, nada está acontecendo ou nada está tremendo, está sacudindo no sentido de ocorrendo, né? A não ser as folhas nas árvores. Então, é uma canção de 56, ela fez um pouco de sucesso com ele, principalmente na Inglaterra, um pouco nos Estados Unidos, mas é uma canção de 56, mas em 63, o George Harrison, que era fã da canção e estava, obviamente, com os Beatles, com os Beatles regravaram essa canção, né, com o George Harrison cantando. O Edward Reardon, também chamado, né, de Eddie Fontaine, também foi ator. Ele apareceu num dos filmes mais populares, filmes de rock and roll, digamos assim, do começo da década de 50. É um filme com a Jane Mansfield, chamado The Girl Can't Help It. No Brasil era Sabes o Que Quero. É a pneumática Jane Mansfield. É um filme cheio de duplo sentido, assim, de piadas de duplo sentido sobre o sex appeal dela. E dirigido por um diretor que eu amo, Frank Tashlin, que era animador, né, trabalhar com desenhos animados, e virou diretor. Acho que o meu filme favorito do Jerry Lewis é dirigido pelo Frank Tashlin, que é o Bagunceiro Arrumadinho, Orderly Disorder, que é basicamente um cartoon humano, assim, é um desenho animado com atores, praticamente toda a linguagem de desenho animado. Deixa eu ver o que eu posso dizer também do Edward Reardon. Como eu falei, essa canção daí foi gravada pelos Beatles, não fez grande sucesso, mas fez um sucesso mediano, e ele ficou anos aí ganhando porcentagem com isso, né? O Eric também apareceu como ator convidado no seriado 77 Sunset Strip, né, no Baretta, Arquivo Confidencial, e no seriado também Quincy, Corpo de Delito. E em 84, ele foi preso por tentar fazer uma troca com um cantor country. Ele chamou o cantor country, sabe pra quê? Ele disse que ia ajudar na carreira do cara se o cara desse cabo na esposa. Então ele quis contratar o cara pra pagar a esposa. Acabou ficando 4 anos no Chilindró. Quando ele saiu de lá em 92, obviamente, né, quando ele já estava fora da cela, aos 65 anos daí, ele logo depois ele teve câncer na garganta. Então a gente, vamos tocar aí, por favor, o sucesso mediano dele, que vamos depois lá. Foi gravado pelos Beatles, Nothing Shaking, quando ele usou o E aí, Marquinhos? É, bem bacana, mas essa canção de 56, Nothing Shaking But The Leaves On The Trees, ou seja, nada tá acontecendo, nada tá sacudindo, né? Eles usaram a expressão shake, que quer dizer literalmente sacudir os quadris, mas no sentido também de nada tá ocorrendo, né? O que tá nada está acontecendo. Então, nada está acontecendo a não ser as folhas nas árvores, né? Então, a gente ouviu aí Erin Fontaine, ele, no Brasil, apesar de Nothing Shaking, né, ter sido gravado pelos Beatles, ele dá para dizer que ele é desconhecido. Então, uma raridade que a gente está trazendo aqui. Vamos, querido, adentrar os anos 60, por favor? Vamos embora. Eu sei que tu gosta dessa banda. Gosto muito. I'm saving all of my blood, and that song. Marco Antônio. Quem também gravou com essa banda foi o Bob Skaggs, viu? Sim, o Bob Skaggs, sim, ele, nessa época, querido, que essa canção de 69, o Bob Skaggs já estava saindo da banda já, mas ele fez parte, né, o grande, foi uma das razões até de ter escolhido, porque a gente, né, volta e meia fala do grande Bob Skaggs, mas o pessoal que não conheceu, Steve Miller Band, né, o nome dessa canção, Feel So Glad, ou seja, me sinto tão alegre, me sinto tão bem, é uma canção de 69, um dos maiores êxitos do grupo, eu já toquei outras vezes, assim, tem obviamente Abracadabra, que já é dos anos 80, mas daqui a pouco vou tocar uma outra, que é uma também uma pegada de blues, chamada Rockin' Me, ou seja, tomando conta de mim, tipo assim, o rock and roll tá tomando conta de mim, ou seja, ou está me sacudindo, diríamos assim, por dentro, né? É uma canção de 75 para 76, já vou ouvir daqui a pouco um trecho. Essa Feel Glad, Feel So Glad, de 69, acho lindíssima, mas não fez sucesso. Como tu mesmo falaste, né, o Bob Skaggs fez parte da banda, o grupo começou em São Francisco em 1966, dos integrantes, assim, originais, tirando, incluindo, né, obviamente, Steven Miller e o Bob Skaggs, também teve Norton Buffalo, Gordon Hudson, Billy Peterson e Kenny Lee Lewis. O grupo continua até hoje, mas já teve várias formações de gente que entrou e caiu fora. Além desses nomes que eu citei, dá para citar cerca de 27 outros nomes, né? Então, eles mudaram várias vezes, e o Bob Skaggs, obviamente, foi para a carreira solo. O que eu posso dizer mais? Assim, o Steve Miller tem 76 anos, tá vivo, graças a Deus, nasceu em Milwaukee, no Wisconsin, e, como eu falei, várias formações o grupo já teve. Acho que a gente pode ir para a canção, isso, Rockin' Me. Essa fez sucesso. Fez bastante sucesso. Pois é. Médio, esse, mas fez. Sim, pois é. Esse grupo, Similar Band, pode ser ouvido na atenção da comédia O Solteirão e também, por exemplo, na série Vinyl, né? Vinyl. Querido, vamos para os anos 70 agora, por favor? Vamos sim, minutinho tá, vamos só. Lá, vamos lá, Rogério. Tá. Mama, where's your pretty little girl tonight? Trying to run before she can walk, that's right. She's going out. She has a young man waiting. She's going out. She has a young man. Tenderness on the bluff. Daddy, don't you ask her when she's coming in. And when she's home, don't ask her where she's been. She's going out. She has a young man. Going out, can't keep a young man waiting. She'll be okay, let her have her day. Cause it's a long way, it's a long walk, but she'll find true love and tenderness on the block. We'll be right back. much it hurts to see her go. She has a mind of her own, you know. She's all grown up. She has a young man waiting. She's all grown up. She has a young man waiting. She was wide-eyed. Now she's streetwise to the light. Tenderness on the block. She'll find true love and tenderness on the block. É ruivinho que nem o Renzo Mora, viu? Pois é, pois é. Essa canção, acho que uma injustiça não fez sucesso, o nome é Tenderness on the Block, seria algo como, tem aquela expressão que a gente fala, tipo assim, né? Ah, tá na área, tal coisa tá chegando na nossa área, né? No caso, seria tipo assim, doçura na área. Ele, é basicamente uma canção sobre um pai observando a filha crescer. É, eu acho lindíssima a canção, de 78, o nome do cantor, Warren Zevon, né? W-A-R-R-E-N de nada, e o sobrenome Z-E, V de Vitor, O de Oswaldo, N de nada, Zevon, Zevon. O maior hit dele foi Werewolves of London, né? Lobisomens de Londres, também de 78, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Mas o que posso falar, ele nasceu em 47, faleceu em 2003, de câncer na pleura. Até quando ele foi diagnosticado e a imprensa saiu falando, o Letterman, David Letterman, que era mega fã dele, o teve como único convidado no programa. Tipo, um ano antes dele falecer. O diretor musical do programa, o Paul Schaefer, até era super fã dele. E até uma vez o Paul Schaefer teve que faltar ao programa e o Warren Zevon, que ficou de diretor musical do David Letterman Show, né? Do Late Night ou David Letterman. No caso, o que eu posso dizer? O Zevon nasceu em Chicago, filho de Beverly Cope, ou Beverly Simmons, e William Zevon. Até outra vez que a gente conversou aqui no ar sobre o Warren Zevon, até me lembro que tu riu bastante, acho que vai rir de novo, porque obviamente a biografia do cara não muda, mas no caso o pai dele era um imigrante russo, judeu, né, e sobrenome Zivotovsky. E qual era a profissão do cara? Ele era bookmaker, ele era controlador de apostas, de jogos ilegais. Mafioso. De cavalos. Mafioso, né? Mafioso. É, exatamente. Trabalhar para um cara assim... assim, que tem um certo nome na máfia do lado judeu da máfia, que era o Mickey Cohen. O cara famoso, o pai dele era capanga do cara e disse que quando saía pro trabalho, às vezes, assim, disse que, né, voltava meio manchado, assim, de sangue um pouquinho assim, da gravata. Pois é, mas o. na área ali, era, eu sei que o setor que o pai dele cuidava pro Mickey Cohen era os jogos ilegais de dados. Tá, era a parte maior, então ele fazia as cobranças, pois é. O Zevon teve composição dele, o Warren Zevon, o filho, né, no caso que a gente ouviu aí cantando, tá passando uma ambulância direto, pois é, na trilha sonora de Perdidos na Noite, né, do Midnight Cowboy. Ele foi até aluno por um breve período do pianista russo Igor Stravinsky, disse que era amigo do pai, ou amigo tinha medo, né, ele não podia recusar da aula, pois é. O Brian Setzer, né, do Stray Cats, o Don Henley, dos Eagles, Bob Dylan, o grupo R.E.M., a cantora e compositora Jennifer Warnes, o Jackson Browne, eram todos fãs do Warren Zevon, tá? Ele até trabalhou com todos eles. O Elves of London, que é a que a gente vai ver daqui a pouco, um trechinho, mistura humor, tem influência, assim, obviamente, de filmes de terror e suspense dos anos 40 e 50, e metáforas, meio que uma metáfora sobre gigolôs que faturavam uma bela grana saindo com balzaquianas. Então, ele pode, trabalho musical do Orzinho pode ser ouvido em filmes, na trilha sonora de filmes como A Cor do Dinheiro. Tem uma cena bem famosa na Cor do Dinheiro com Tom Cruise se exibindo ao redor de uma mesa de sinuca ao som de Werewolves of London. Também no filme que eu adoro, The Entity, que no Brasil era Enigma do Mal. Coisas para se fazer em Denver quando se está morto, que é um filme com Andy Garcia. E também na série Boston Legal, no Brasil era Justiça Sem Limites, com James Spader, William Shatner e a Candice Bergen. Querido, vamos ouvir um pouquinho do Werewolves of London, vambora, por favor? Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Belo uifo, viu? Maravilhoso canção. Querido, vamos adentrar os anos 80, então, por favor. Nossa, o homem tá apressado hoje, hein? Não, querido. Sabe como é que é? É brincadeira, cara. Vou te contar. Vamos lá, vai. Vamos lá, por favor. Fairy tales. she won't wait around. There's confusion. She won't wait. She won't wait. She won't wait anymore. She won't wait anymore. Oh, I'll burn to an promised land I've been born. Marco Antônio. E aí, pois é, querido, obrigado até por tocar na íntegra, né, pelo respeito. Eu sei que a gente tenta sempre mostrar que a gente tem respeito mesmo, né, essa canção mesmo não fez sucesso, né, eu acho lindíssimo, mas ela é uma saga, né, uma epopeia, né, mais de 8 minutos, então, valeu por ter tocado na íntegra. É uma canção de, né, de 84 para 85, no nome The Waltz, a valsa, basicamente é uma metáfora sobre encontros e desencontros amorosos. Ele compara como se fosse como se fosse um casal dançando uma valsa. O nome desse grupo, Dexys Midnight Runners, né, podia ser Dexy, Dexys ou Dexys, sem o apóstrofo, né, Dexys Midnight Runners. Dá pra dizer que o hit mesmo do grupo foi Come On Eileen, né, tipo assim, me entenda, Aileen, ou venha, Aileen, é uma canção de 82, a gente ouviu um trechinho daqui a pouco, fez um certo sucesso também no Brasil, mas aqui a gente tocou e The Waltz não fez nenhum. esse grupo da região operária de Birmingham, na Inglaterra, mistura pop, soul, com uma mescla de música celta, até ska, reggae e new wave. Eles são famosos por incluir, é um grupo famoso por incluir banjo e muito violino. É um grupo que foi criado pelo Kevin Rowland, que dá para dizer que ele não só é o chefe da banda, mas é o único até hoje na banda. Né, já fez carreira solo, até por sinal, até a carreira solo dele não fez sucesso, mas foi, ele teve disco produzido, ele contratou o Elmir Deodato até para fazer sucesso, para fazer disco dele solo. Tem até covers de desde Frank Valli a outros clássicos. No caso, voltando ao grupo, o Kevin Rowland, os integrantes super fãs da banda Roxy Music e também de uma banda de soul que tu adoras, Chairman of the Board, tocou algumas vezes, pois é. O grupo foi fundado em 78, mas só lançou o primeiro LP em 1980. Pode ser Texas Midnight Runners, pode ser ouvido no filme A Força de um Amor, que era Breathless, no original, é a refilmagem do filme do Godard. No caso, essa filmagem americana é com a Valérie Caprice, que é francesa, e o Richard Gere, numa série britânica feita entre 82 e 84, muito cultuada na Inglaterra, no Reino Unido, uma série chamada The Young Ones. Também Tommy Boy, que é uma comédia que eu adoro, mas no Brasil, para faturarem em cima do Debbie Lloyd, lançaram como Mongi Lloyd, e não tem nada a ver, até com o falecido Brian Dennehy, também com o Rob Lowe em participação especial e com a Bo Derek. E acho que a gente pode daí, no caso, ouvir o sucesso deles de 82, Come On Eileen, por favor. Marco Antônio, dessa eu lembro. Pois é, essa foi o único sucesso deles, dá para dizer, mundial. Queria dar um abração pro querido Chico Mugem, aniversário dele hoje. Parabéns em nome de todos da Showtime para ele. Pois é, a gente gosta bastante de ti, Chico. E, sei lá, eu queria, sei lá, a gente fica, né, super confuso assim, porque eu sei que meio que uma frase da tua vida nunca explicitou pra mim, mas é meio que the show must go on, né? Sim, o show precisa, sim, continuar, precisa, né? Sempre. Mas é brincadeira, porque eu me lembro, nossa, não faz muito tempo mesmo ouvindo o programa de manhã, né? E ele fazia um contraponto com o que tu falava, muito engraçado, o grande Flávio Ascari. Só posso dizer que, sei lá, meu coração está com vocês, integrantes da família. Obrigado, dele, né? E, obviamente, com a rádio aqui. Que ele... Quanto tempo ele trabalhou contigo, João? 37 anos. 37? Nossa, cara. É uma vida. Eu ia chutar 17. Por não, aí, uma cara. Vida. É uma vida. Com o Rogério, deve ter trabalhado uns 20, né, Rogério? Isso aí, é João. Mesmo, mais ou menos. Mais com ou o Rogério, uns 20, mais ou menos. E foi essa madrugada agora, é? Foi de ontem para hoje. Que ele teve um AVC, tu falaste? Não, né? Não, corrigiram aqui, foi realmente, ele teve uma dor no peito, chegaram a levar para o hospital, mas já chegou morto. Foi um infarto fulminante. Isso é muito, muito, muito, muito complicado, meu Deus do céu. De novo, querido, sei lá, agradeço o espaço. Imagina. E até segunda-feira. Até tá, segunda. Obrigado de novo, gente. Um abraço, beijo, tá, gente? Beijo. Abraço, tchau. Fiquem bem. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time. E o programa de hoje foi integralmente dedicado a Flávio Ascar. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.